Como se afirmou antes, sob a forma de Mahavishnu, o Senhor Krishna manifesta os universos materiais. Assim como o esposo e esposa se combinam para gerar progênie, o Mahavishnu combina-se com sua esposa Maya, ou natureza material. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita, onde Krishna afirma que Sarva Dionishu Kunteya Murtaya Sambhavanti Jaha Tassam Brahma Mahadionir Ahambija Pradapita. Em português, o próprio Deus Krishna fala que, ó filho de Kunti, deve-se compreender que todas as espécies de vida tornam-se possíveis ao nascerem desta natureza material, e que eu sou o pai que dá a semente. Bhagavad Gita 14:4. Nesse Evangelho de Deus, segundo o próprio Deus, sem intermediários, ele fala pessoalmente que ele é o pai de todos. Então Krishna é o pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas. Vishnu fecundou Maya, ou a natureza material, com um simples olhar seu. Deus pode tudo, né? Por isso Krishna é Deus, porque ele pode tudo, ele pode fecundar até com os olhos. Este é o método transcendental. Materialmente, nosso processo de fecundação limita-se ao uso de uma única parte de nosso corpo. Mas o Senhor Supremo Krishna, ou Mahavishnu, pode fecundar qualquer parte com qualquer parte. Com um simples olhar, o Senhor Krishna pode conceber incontáveis entidades vivas no ventre da natureza material. O Brahma Sanhita também confirma que o corpo transcendental do Senhor Supremo Krishna é tão poderoso que qualquer parte desse corpo pode executar as funções de qualquer outra parte. Podemos tocar somente com as mãos ou a pele, mas Krishna pode tocar com um simples olhar. Podemos ver... Podemos ver somente com os olhos. E além disso, né, a gente só pode ver se tiver luz, porque a gente depende da luz para ver. Então nossos olhos são tão assim imperfeitos que a gente depende até da luz para poder enxergar alguma coisa. Mas não é o ponto aqui. Não podemos tocar ou cheirar com nossos olhos, mas Krishna pode. Krishna, porém, pode cheirar e também comer com os olhos. Quando se oferece alimentos a Krishna no altar, não o vemos comendo, senão que ele come com o simples ato de olhar para a comida. Por isso que os devotos fazem comidas bonitas, coloridas, né? E saborosas, é claro, né, Bimbo? Não, eu estou lembrando aquela que já foi oferecida. Ai, que saudades de Jagannatha. Não, a lanchonete Nova Gokula, Bimala. Quem sou eu para sentir saudades da deidade de Jagannatha? São Zé Mané. Ai, que saudades de Jagannatha, a lanchonete, Bimala. Bem, aquela bandeja que já foi oferecida a Deus no altar. Que Deus já comeu com os olhos, ou com o nariz, ou com a boca, ou com o dedo, né? De alguma forma ele comeu, né? Não podemos imaginar, e aí os alimentos ficam transcendentalizados, ou krishnaizados, e quem come esse alimento se purifica. Não podemos imaginar como as coisas funcionam no mundo transcendental, onde tudo é transcendental. Não é que Krishna não coma, ou que imaginemos que ele come. Ele realmente come, mas seu comer é diferente do nosso. Nosso processo de comer será semelhante ao dele quando estivermos inteiramente na plataforma transcendental. Nessa plataforma, cada parte do corpo pode agir no lugar de qualquer outra parte. Vishnu não precisa de nada para poder criar. Ele não precisa da deusa Lakshmi a fim de dar à luz a Brahma, pois Brahma, o primeiro filho, nasce de uma flor de lótus que cresce do umbigo de Vishnu. A deusa Lakshmi senta-se aos pés de Vishnu e o serve. Neste mundo material, o sexo é necessário para se poder produzir filhos, mas no mundo transcendental, pode-se produzir tantos filhos quanto se queira, sem ter-se que recorrer à ajuda de uma esposa. Ah, que maravilha! Sem encheção de saco. Não, aqui estou falando do mundo material, Bima. É, não é fácil não, viu? Como não temos experiência com a energia transcendental, pensamos que o nascimento de Brahma, do umbigo de Vishnu, não passa de mera história fictícia. Não temos noção de que a energia transcendental é tão poderosa que pode fazer toda e qualquer coisa. A energia material depende de determinadas leis, mas a energia transcendental é plenamente independente. Brahma nasce do umbigo de Garbha Dakshai Vishnu, que é apenas uma manifestação parcial do Mahavishnu. Incontáveis universos residem como sementes dentro dos poros capilares de Mahavishnu, e quando este exala, todos eles se manifestam. No mundo material, não temos experiência de semelhante fenômeno, mas experimentamos um reflexo pervertido disto no fenômeno da perspiração. Entretanto, não podemos imaginar a duração de uma respiração de Mahavishnu, pois durante o período de uma só respiração, todos os universos são criados e aniquilados. O Senhor Brahma vive somente o período de uma respiração dessas, e de acordo com nossa escala de tempo, 4.320.000.000 de anos, é isso mesmo, 4.320.000.000 de anos, constituem apenas 12 horas de Brahma, sendo que Brahma vive 100 de seus anos. Não obstante, toda a vida de Brahma está contida no período de uma respiração de Mahavishnu. Logo, não nos é possível imaginar o poder respiratório do Senhor Supremo Krishna. Esse Mahavishnu é apenas uma manifestação parcial de Deus, Krishna. Desse modo, Krishna Kaviraja Goswami prova que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, e o Senhor Nityananda é Balarama, a primeira expansão de Deus, Krishna, ou o segundo corpo de Deus, né? Advaita Acharya, outro dos principais discípulos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, é aceito como uma expansão do Mahavishnu. Logo, Advaita Acharya é também o Senhor, ou mais precisamente, uma expansão do Senhor. A palavra Advaita significa não dual, e ele tem este nome por não ser diferente do Senhor Supremo, Krishna. Ele também é chamado de mestre porque disseminou a consciência de Krishna, a consciência de Deus. Dessa maneira, ele é tal qual Chaitanya Mahaprabhu. Embora Krishna Chaitanya seja o próprio Shri Krishna, ele aparece como um devoto para ensinar as pessoas em geral como amar Deus, Krishna Prema. Da mesma maneira, Advaita Acharya só para... Desculpem. Da mesma maneira, Advaita Acharya apareceu só para distribuir o conhecimento da consciência de Deus, a consciência de Krishna. De modo que ele é também o Senhor encarnado como devoto. Krishna se manifesta em 5 diferentes expansões. Ele e todos os seus associados aparecem como devotos do Senhor Supremo sob as formas de Shri Krishna Chaitanya, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhara, Srivasa e outros. De qualquer modo, Chaitanya Mahaprabhu

Tapta Kanchana Gaurangira Devrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então paramos aqui, onde estamos ouvindo a explicação de Rupa Goswami. Ele diz que quem se ocupa no transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna com corpo, mente e palavras deve ser considerado liberado em todas as condições de existência material. Néctar da Devoção 1.2.187. O movimento para a consciência de Krishna baseia-se neste princípio. Devemos ensinar as pessoas a se deixarem absorver sempre mais, mais e mais em servir ao Senhor Supremo, porque esta é a posição natural delas. É o que nós somos originalmente, né? Servos eternos de Deus. Imagine, nós já somos servos, nós já somos eternos. Eternos servos, é claro. Então a gente não tem que correr atrás da eternidade, porque nós já somos eternos. Então o que a gente tem que fazer é só servir Deus com amor e devoção, né? Na prática. É porque na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo serve Deus, né? Só que na teoria, né? Porque na prática a maioria nem sonha quem é Deus. E muito menos servir Deus, e muito menos ainda amar a Deus. Quem está sempre servindo ao Senhor Krishna deve ser considerado já liberado. Confirma-se isso também no Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 26. Mancha jovia bicharena, bhakti yogena sevate, sagunan samati tuati. E agora, hein? Ah, é. Né, que está meio apagado, Bim. Saguran samati tuaitam brahma buyaya kalpate. Aí eu tinha que ter decorado. Ah, coitado de mim. Viu, mano? Cachorro velho não aprende truque novo. Tradução em português. Quem sempre se ocupa nas atividades transcendentais do serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, transcende de imediato os modos da natureza material e eleva-se à plataforma transcendental. O devoto, portanto, está acima dos três modos da natureza material. O devoto de verdade, né? É, né? Os projetos. O devoto, portanto, está... O projeto tem que chegar aí, né? O devoto, portanto, está acima dos três modos da natureza material, sendo transcendental, inclusive, a plataforma de sacerdote brâmana. Um sacerdote brâmana pode estar infectado pelos dois modos inferiores, a saber, paixão e ignorância. O devoto puro, estando livre de todos os desejos materiais experimentados na plataforma mental, e estando livre da especulação filosófica empírica ou da atividade fruitiva, mantém-se sempre acima do condicionamento material e está liberado para sempre. Tá vendo? Ó rei, toda boa fortuna para ti é a mente que faz a entidade viva obter determinada espécie de corpo de acordo com o contato dela com a natureza material. Segundo a composição mental de cada entidade viva, podemos saber o que ela foi em sua vida passada, bem como que espécie de corpo terá no futuro. Tá vendo? Logo, é a mente quem indica os corpos passados e futuros. Oh, ninguém pode julgar ninguém. Nem precisa, né? É só olhar o andar da carruagem, da carcaça. É porque as ideias, a mente, né, se transformam em ações, e ações são vistas pelo sábio, que vê através dos olhos das escrituras. Ele pode ver o que a pessoa foi no passado e o que será no futuro. A mente é o catálogo de informações sobre as vidas passadas e futuras de cada um. Se um homem é devoto do Senhor Krishna, ele cultivou o serviço prático e amoroso a Deus em sua vida anterior. Do mesmo modo, que boa notícia, Bimana. Se um homem é devoto do Senhor Krishna, ele cultivou o serviço prático e amoroso a Deus em sua vida anterior. Do mesmo modo, se a mente de alguém é criminosa, ele foi um criminoso em sua vida passada. Da mesma maneira, de acordo com a mente de alguém, podemos saber o que lhe acontecerá em sua vida futura. O Bhagavad Gita 14,18 diz que Urdhvam gacchanti sattva ista, madhyetishtanti rajasa, jaganya guna vritti ista, adogacchanti tamasa. Em português: aqueles que estão situados no modo da bondade, aos poucos elevam-se aos planetas superiores. Aqueles que estão no modo da paixão vivem nos planetas terrestres, e os que estão no modo da ignorância descem aos mundos infernais. Só a maioria das pessoas vão para os mundos infernais, os planetas inferiores, né? 70%. Uma média de 70%, um pouco mais, um pouco menos. É mais para mais do que para menos, né? Em Kali Yuga, né? A era que nós estamos vivendo, todo mundo nasce na mais completa escuridão da ignorância. E se não encontrar um mestre espiritual que abra os seus olhos, vai viver em ignorância, morrer em ignorância e vai para planetas inferiores, mundos infernais. Se alguém estiver no modo da bondade, suas atividades mentais promovê-lo-ão a um sistema planetário superior. Vai para o céu. Mas se for bom de verdade, né? Tem gente que parece boa, tem gente que acha que a pessoa é boa, mas na prática não tem nada de bom, né? Da mesma forma, é bonzinho. Ele é bonzinho, só come o próximo. Qual próximo? O próximo que estiver mais próximo. Peixe, galinha, porco, vaca. Qualquer coisa que estiver próximo, ele come, né? Em vez de amar o próximo, ele come o próximo. Essas pessoas vão para o inferno, né? Não vão para os planetas superiores, não vão para o céu. Comedor de carne e bebedor de vinho vai para o inferno. É o que diz os Vedas, né? Da mesma forma, se ele tiver uma mentalidade inferior, sua vida futura será bem abominável. As vidas das entidades vivas, tanto no passado quanto no futuro, são determinadas pela condição mental. Nesta passagem, Narada Muni abençoou o rei com toda boa fortuna para que o rei não deseje nada, nem faça planos de gozo dos sentidos. O rei ocupava-se em cerimônias ritualísticas frutivas, porque esperava obter uma vida melhor no futuro. Narada Muni desejava que ele abandonasse todas essas invenções mentais. Como se explicou antes, como se explicou antes, todos os corpos existentes em planetas celestiais e em planetas infernais surgem de invenções mentais, sendo que os sofrimentos e os prazeres da vida material estão simplesmente na plataforma mental. Eles ocorrem na quadriga da mente, Manorata. Portanto, afirma-se que, para citar um verso, No Bhagavatam 5.18.12 explica que alguém que tenha devoção inquebrantável pela personalidade de Deus, Krishna, tem todas as boas qualidades dos semideuses. Mas alguém que não é devoto do Senhor Krishna tem apenas qualificações materiais, que são de pouca valia. Isto porque ele está pairando no plano mental e com certeza será atraído pela deslumbrante energia material. Quem não se tornar devoto do Senhor Krishna ou plenamente consciente de Krishna, com certeza irá pairar na plataforma mental e será promovido ou degradado a diferentes classes de corpos. Todas as qualidades consideradas boas, de acordo com os cálculos materiais, realmente não têm valor algum, porque essas supostas boas qualidades não salvarão ninguém do ciclo de nascimentos e mortes. Isso aqui é uma máxima, Bimó. Todas as qualidades consideradas boas, de acordo com os cálculos materiais, realmente não têm valor algum, porque essas supostas boas qualidades não salvarão ninguém do ciclo de nascimentos e mortes. Tá vendo? É, as pessoas consideram boas. É, bom é o que Deus acha bom, e ruim é o que Deus acha ruim, né? Muita gente acha, ah, eu acho que isso é bom, né? Tudo bem, e daí o que você acha? O importante é o que Deus acha. O que conta é o que Deus acha. Se Deus acha bom, é bom. Se Deus acha ruim, é ruim. Então, o que parece bom, né? Pessoas parecem boas, parecem caridosas, só parecem, mas vão para o inferno, com seus hinos, com seus cantos, com sua caridade no modo da ignorância. Vai tudo para o inferno, e a maioria faz caridade no modo da ignorância. Por que que você acha que o mundo está desse jeito? Porque a maioria de nós está fazendo tudo errado, e o resultado é esse aí, dá tudo errado. No final dá tudo certo, não, no final dá tudo errado, faz tudo errado e no final dá errado também. Então, todas as qualidades consideradas boas, de acordo com os cálculos materiais, realmente não têm valor algum. Como o Prabhupada já explicou, é inútil, né? Tanto nesta vida quanto na próxima. Porque essas supostas boas qualidades não salvarão ninguém do ciclo de nascimentos e mortes. Em conclusão, devemos ser isentos de desejos materiais. Prabhupada cita uma frase aqui: Aniya bilashita shunyam gyana karma di anavritam. Em português, deve-se estar inteiramente livre de desejos materiais, de especulação filosófica e de atividades fruitivas. O melhor procedimento para o ser humano é aceitar favoravelmente o transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Esta é a perfeição máxima da vida humana. Aí, tá vendo? Isso aqui é outra máxima, Bimó. O melhor procedimento para o ser humano é aceitar favoravelmente o transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Esta é a perfeição máxima da vida humana. É, todo mundo já está indo pela dor, né? Mas se a gente aceitar favoravelmente o serviço transcendental ao Senhor Krishna, a gente vai se dar bem aqui e agora. Se não, vamos continuar aí quebrando a cara, né? É, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. O que esse tolo, né? O que esse tolo não sabia é que todo mundo já está indo pela dor. Todos. Todos que não são devotos puros de Deus, né? Todos que não são servos eternos de Deus, Krishna, já estão indo pela dor. Ele fala, né, essa pessoa que falou essa asneira, fala como se ele estivesse numa terceira posição, né? É, como se existisse uma outra posição. Não, todos já estão indo pela dor. Agora, se rende a Krishna, aí a coisa muda, né? Aí a coisa muda. Como o próprio Krishna fala, né? Então, esse é o ponto. Já estamos sofrendo. Então, se a gente sofrer com Krishna, a gente sofre bem menos, ou quase nada. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, está nessa coleção Shrimad-Bhagavatam. E essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por Ano Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem aí os livros. Deixa eu ver aqui. Já aparecem os livros. Tem até o Shrimad Bhagavatam, canto 3, volume 4. Então você já encomenda todos eles ou alguns deles, começa a sua coleção, completa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatharine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Ashunyavadi Pastyatyadeshatharine. Que camelo que, irmão? Não pode nem tomar um pouquinho de água a mais que já reclama. Nossa, ela fica. Essa carcaça fica mais velha, ninguém vai aguentar você, Bimala. Bom, onde nós estávamos? Ah, Prabhupada estava falando do que é, o que era preciso fazer, né? Ao governador e aqueles lá que estavam lá. É, em nome da Liga de Devotos, Prabhupada falou isso, né? As atividades da Liga, declarava ele, seriam publicar o jornal de volta ao Supremo em inglês, com traduções para muitos outros idiomas, educar jovens e moças para a pregação mundial e manter uma gráfica exclusivamente para imprimir literatura transcendental. Estes programas requereriam aproximadamente 3 mil rúpias por mês e ele solicitava ajuda. Abai, Prabhupada pediu ajuda para todo mundo, né? Abai concluía: Vrindavana é o lugar sagrado de maior importância e a sede desta liga está, portanto, situada ali. Usando imponentes títulos novos, professor honorário do Bhagavad Gita no Bharati Vidya Bhavan e secretário honorário do Hari Bhavan, Abai, com a assistência de Acharya Prabhakar, lançou outra tentativa de conseguir apoio para o jornal de Volta ao Supremo e a Liga de Devotos. Dentro de poucos dias, Abai Prabhakar retornou a seu posto em Bombay e Abai ficou novamente sozinho em Vrindavana. Ele amava Vrindavana, todavia, sem recursos para publicar e pregar, não estava contente ali. Se pudesse viajar, seria capaz de recrutar membros para a liga. Pensou em Kanpur, que ficava perto dali, uma cidade com mais de 100 grandes fábricas e muitos industriais ricos, alguns dos quais ele conhecera durante suas viagens de negócios. Ele decidiu ir. Após imprimir alguns formulários para membros da Liga de Devotos, explicou a Mahant Gopal que se ausentaria por cerca de 2 meses. Mahant ficou surpreso. Embora a maioria dos santos idosos que vinham para Vrindavana não mudassem dali, e alguns inclusive fizessem promessa de jamais sair de Vrindavana, este tranquilo Babu ia e vinha constantemente. Abai pregou ativamente em campo, hospedando-se em várias casas e solicitando a adesão de membros para a liga. Como convidado do Anandeshwar Satsanga Mandal, ele deu palestras regularmente no popular balneário Parma, no Ganges. Fez especialmente contatos com industriais e educadores, muitas vezes se assentando e conversando com eles por horas a fio, e muitos se impressionavam com sua dedicação e maneira agradável de conversar. Mas suas arrecadações eram pequenas quando oferecia aos prósperos magnatas o seu título de membro constitucional. Normalmente eles optavam em favor do título de membro assinante. Por uma taxa de 2 rúpias anuais, conseguiu algumas cartas de apreciação, mas depois de 2 meses resolveu ir-se embora. Após alguns meses em Vrindavana, Abai decidiu voltar a Bombay para pregar. Em Bombay, ele rapidamente rompeu a sua ligação com o sufocante Bharati Vidya Bhavan e mudou-se da residência daquela faculdade. Hospedando-se cada semana em vários lares de vários patronos, ele tentava criar interesse em suas atividades missionárias. Quando um amigo de Acharya Prabhakara arranjou para Abai fazer uma palestra diante de uma multidão de domingo à noite em uma praia de Bombay, Abai aceitou. Seguindo o costume já estabelecido, ele assentou-se numa almofada e 500 a 1000 pessoas reuniram-se sentadas e atentas, enquanto ele falava em voz alta sobre a filosofia do Bhagavad Gita. Abai falou ali por várias noites e teve também outras oportunidades de dar palestras. Em certa semana, ele discursou várias vezes em um templo de Vishnu em Bombay. Mas Abai queria fazer mais do que dar palestras ocasionais para audiências descompromissadas. Dentro dele crescia a convicção de que ele deveria pregar fora da Índia. A ideia, evidentemente, já existia há algum tempo. Ele a expressara em seu prospecto para a Liga de Devotos, ante reuniões no Radha Memorial em Jhansi, durante o seu encontro no Birla Mandir em Delhi, e em muitas outras ocasiões. Informalmente, ele expressara a mesma ideia centenas de vezes para seus conhecidos, e acalentava este sonho em seus escritos. Estava disposto a viajar a qualquer parte, contanto que pudesse cumprir a ordem de seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, de pregar em inglês. Na Índia, a população que falava inglês era pequena, de modo que Abai continuava a sonhar com sua ida para o Ocidente. Se ele podia viajar a Bombay, a Delhi e a Kanpur, por que não a Londres ou a Nova York, onde milhões de pessoas falavam inglês e jamais haviam ouvido a mensagem do Senhor Chaitanya? Escrevendo ao Senhor Ved Prakash, o industrial de Kanpur, Abai expunha sua ideia. O Senhor Chaitanya disse Praninam Upakaraya, ou seja, em português, né? Para o benefício de todo ser vivo interessado, 3 pontinhos. Enquanto prestam serviço de primeiros socorros no campo de batalha, os homens da Cruz Vermelha, embora igualmente dispostos para com todos os soldados feridos, dão prioridade aos com possibilidade de recuperação. Os que não têm possibilidade são às vezes deixados de lado, três pontinhos. Na Índia, mesmo após a obtenção do Swaraj, a independência, né? Mesmo após a independência da Índia, a mentalidade é predominantemente de ideias made in London. É uma longa história, mas em resumo, os líderes da Índia, em nome de um governo secular, envolvem-se com tudo que é fruto do exterior. Eles cuidadosamente deixaram de lado o tesouro dos bens transcendentais da Índia e estão imitando o modo ocidental material de vida, constantemente envolvido em atos de errôneo julgamento, receios, imperfeições e duplicidades. Ou seja, o Ocidente faz tudo errado, né? E a Índia está seguindo, né? A Índia, em vez de seguir Deus, está seguindo o Ocidente demoníaco. O conhecimento védico da Índia está acima de todos os defeitos condicionantes mencionados acima. Mas nós, indianos, no momento atual, temos negligenciado tão maravilhoso conhecimento védico. É devido à sua aplicação indevida. É, pode ser a melhor coisa do mundo, mas se usa de forma errada, como o sistema de castas, que é perfeito, né? Não tem como dar certo, sendo usado de forma errada. Este Vedanta é apresentado na Índia por pessoas desautorizadas de diferentes campos, e sendo assim, as pessoas estão sendo desencaminhadas. Está vendo? Conhecimento perfeito, mas usado por pessoas imperfeitas, ensinado por pessoas imperfeitas, não tem como dar certo. Pior ainda é usar uma escritura imperfeita e incompleta. Né? Se a pessoa usa uma escritura imperfeita e incompleta, aí é que não tem jeito de dar certo, mas nem pensar em dar certo, né? Se uma escritura completa e perfeita, já usada para pessoas, por pessoas erradas, imperfeitas, desautorizadas, não dá certo, imagine agora uma escritura imperfeita e incompleta, aí não tem como dar certo. Aí é uma fábrica de ateístas, né? Como a gente vê aqui nas postagens das redes sociais, né? Quanto mais o cara lê a escritura imperfeita e incompleta, mais ele se convence do ateísmo. O recém-nascido entusiasmo nacional dos líderes industriais e planejadores indianos não tem tempo nem desejo de compreender a mensagem do Vedanta Sutra ou mesmo do Bhagavad Gita. Vocês não podem fazer atos humanitários sem a orientação correta. É o que acontece, né? As pessoas acham que fazem caridade, fazem coisas boas, mas não, tudo errado, né? Tudo errado, porque não se segue o Bhagavad Gita como ele é. Então, minha ideia de pregar nos países estrangeiros baseia-se no fato de que eles, ao contrário dos indianos, são movidos pelo avanço material de conhecimento. Eles estão buscando a mensagem e orientação do Vedanta Sutra, ou, quanto a isso, do Bhagavad Gita, de forma autêntica. É, os ocidentais já se desiludiram, né, com o materialismo. Então eles querem espiritualismo de verdade, vida transcendental de verdade e vida espiritual de verdade só no Bhagavad Gita e no Vedanta Sutra, né? E eu estou certo de que a Índia voltar-se-á novamente para a vida transcendental quando o princípio for aceito pelos europeus, americanos e etc. Porque atualmente o povo indiano desenvolveu o hábito de pedir, após ter renunciado à sua própria propriedade. Este é meu ponto de vista. Mas, de qualquer maneira, devemos apenas aproveitar a oportunidade do serviço. Uma forma de expandir a sua maneira de pregar era enviar por correio cópias do jornal de volta ao Supremo para fora da Índia. E como incentivo para recrutar doadores, ele informava que o nome do doador seria impresso em cada cópia. Sua ambição era conseguir grandes doações, providenciar grandes impressões e enviar o jornal de volta ao Supremo para mais de 50 países. Ele determinara cotas e os Estados Unidos deveriam receber 10 mil cópias, a Argentina 500, a Bélgica 500, o Brasil 500, Burma 1000, Canadá 500, Chile 500, China 10 mil e assim por diante, incluindo 10 mil para a Rússia e 10 mil para a Inglaterra. Mas os doadores e as doações nunca apareciam e os planos para o jornal de volta ao Supremo nunca se realizavam. Abai percebia que, enquanto a classe de pessoas cultas e educadas da Índia estava rejeitando a sua própria cultura transcendental, as massas religiosamente dotadas estavam sendo iludidas por um cortejo de doutrinas desautorizadas e conflitantes apresentadas em nome do hinduísmo. Está vendo? Não vou nem falar nada mesmo. Um exemplo alarmante disto chamou a sua atenção enquanto ele pregava em Bombay durante o verão de 1958. Bhagavad Week está sendo anunciada por um grupo cujos ensinamentos conflitavam com a pura apresentação da sucessão discipular do Bhagavata. O Bhagavata, o Shrimad Bhagavatam, era a escritura devocional por excelência, a encarnação literária de Deus, Krishna. Contudo, os organizadores do Bhagavad Week estavam usando o Shrimad Bhagavatam para ensinar impersonalismo e minimizar o Senhor Krishna. Através de amigos, Abai ficou sabendo dos encontros ultrajantes e finalmente, no dia 28 de julho de 1958, ele escreveu ao líder da Bhagavad Week, Shri Ratansi, implorando-lhe que se mantivesse afastado do Shrimad Bhagavatam. Você quer inventar suas loucuras, né? Inventa seu próprio livro, inventa sua própria loucura, mas não se apoie no Shrimad Bhagavatam, não se apoie no Bhagavad Gita, não se apoie nas escrituras autorizadas. Pode inventar qualquer loucura, mas não se apoie em escrituras autorizadas. Ah, não vai dar para ler a carta que ele mandou. É exatamente como fazia seu mestre espiritual, né? O mestre espiritual de Prabhupada saía às ruas, os supostos religiosos, santos, swamis, anandas, né, da vida, paramahansas e outras pessoas que se intitulavam mahatmas, que se intitulavam grandes almas, viam ele, dava a volta no quarteirão, fugia, porque o mestre de Prabhupada chegava e falava: por que você está enganando o povo? E derrotava o suposto religioso, sacerdote, seja lá o que for, na filosofia dele ainda. Tem mais essa, né? Pelo visto é o que Prabhupada vai falar nessa carta aqui, né? Bom, gente boa, essa coleção... Não, estou dando uma olhada, não é para olhar, é só para encerrar, tá bom? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, biografia autorizada de Prabhupada, está de graça no nosso site em inglês. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com a opção para ler na tela em inglês.